ILS 8890, deixa para 2003, ajuste na 0, não tem que estar nesse problema. Escuta, vou pedir aqui do 1097, contato final do procedimento e chama o tomador 118 decimal 95. Procura para falar meu gol, pedir aqui do gol. 4 está autorizado e descer para o 050. 2230, estima da Recife, entre frequência 1220, Ronaldo 1228. 4462, o Sol 25, direita, taxa aí, eco, chama o Sol 21, decimal 9. Chanel 6227, vento 1100, no 49, atento no 0 no 4, 1100, decote, autorizado. Autorizar o final do sofrimento, vê-se para 2006, informe o atrasado, as últimas horas na pátria. Passagem 2231, frente do tráfego, é forte de até abaixar para lá, 1-0, altímetro 1-0 no 4, o vento 1-0, graus 1-4. E passou, você volta para cima, abaixar o travado 2231. Thank you. está rumo ao oposto, mantendo o nível 110 a um chave 208. Câmbio Oeste do Céu, como tráfego, posição de 10 horas, afastado 9 milhas, está rumo ao oposto, descendo para o nível 110 a um aeroporto transito. O número 1 na aproximação está autorizado. Direto do ano, chama minha 3-2-6, busca para 2-3 com a vítima 0-4. Meu corpo, direto do outro, tranquilo? Trinta segundos, autorizado, o corpo, direto do outro. Livre. Agora na frequência 128.35, alternado 125.1, não sei o que eu Alfa Juliet Golf, prosseguindo para Alfa, que é a Tuxia 6. Tango Oscar, Golfo Serra, controle. Sete completa aproximação, chega em Torre Salvador, 118 decimal 95. Salvador, boa tarde, está 3367. Como eu vou que Golf, que consegue um estimado sobre voo mais 30 minutos. 2-1 decimal, 9. Decimal, próximo, 2-9. CF para tentar a posição.